Quer dizer, medida da trova, isso, né? É. Brandão, medida de um verso com a medida. Chega, meu amigo, ali é a fita métrica. É como a modificação que o Maurício fez é que tem, na trova tem a palavra bangu, ele tava fazendo a rima. Não, não, tá, mas o rima não tem nada em U. O Nolulu com bangu não dá, né? Isso. Vamos lá. Não tem nada em U hoje aqui, não. Chegou o Alberto Brandão nesse início de final de semana. Na rua tira maior onda, mas em casa é um banana. Brandão, quero saber o seguinte. A agressão da trova e o você vê aí o efeito que o sonoplasta colocou. Quer dizer, a paz está rompida. Não, Brandão. O Chuquinha careca e tudo continua. Não é isso. Brandão, não, pra gente acabar com qualquer dúvida. Hoje à noite não tem namoro em casa? Tem. Não vai ter luz de velas, vinhozinho, tiro? Claro. Tem, mas quando o Brandão chega, acaba. Quando o Brandão chega, acaba. O quê? Ô, Brandão, peraí que eu vou conversar com ele aqui, tá bom? Eu acho bom. Meu Deus do céu. Até já.